que o álcool produz resultados negativos para a sociedade e quem o consome, isso é público e notório. Mas a tragédia que ele proporcionou no último sábado, com certeza, vai deixar marcada uma família para sempre. Por volta de 19 horas, uma equipe do SIAT foi acionada para a rua Ourinhos, nas proximidades da Associação de Moradores do Jardim Ana Cristina. O atendimento era para uma pessoa vítima de esfaqueamento. Rapidamente, a equipe dos socorristas da Vila A, mais o médico e o supervisor de plantão, deslocaram-se com urgência. Quando chegaram ao local, o homem estava muito ferido, com uma perfuração na altura do pescoço. Segundo os socorristas, o homem estava praticamente morto dentro da casa. Eles acabaram então colocando a vítima na ambulância e conduzindo até o pronto-socorro do Hospital Municipal. Identificado como Cleiton Persim, de 27 anos, a vítima teria sido esfaqueada pelo próprio pai. Com a chegada da PM, o homem foi encontrado nos fundos da residência. Joaquim Rosalino Rodrigues, de 59 anos, foi preso em flagrante. Ao ser encaminhado à 6ª SDP, ele deu a seguinte declaração à nossa equipe. Não, me bateu, vamos devagar. Seu filho tá morto. Olha na minha mão aqui, ó. O que que aconteceu lá? Não, ele tava tocando violão na frente. E eu não queria saber mais, não, tá? Para. E o cliente veio e invadiu. Não tem mais problema. Precisava o senhor ter matado seu filho? Não. Eu tava deitado na cama. Ele foi em cima de mim. Ele foi em cima do senhor? Tu olha lá, eu tava na cama. Muito longe do onde tava o filho lá. E agora? Ué, confia ali, pronto. Tem mais. Chega, só o juiz, pronto, chega. Pegando dinheiro, só o juiz. Você não tá arrependido? Não fiz nada. Não, você matou seu filho, meu Deus. Não. Legítima defesa, eu fiz. Legítima defesa. Eu morro até os 100 anos. Até mesmo os policiais mais experientes ficaram sensibilizados com a situação. Na delegacia, o policial militar Benjamin conversou com nossa equipe. Benjamin, o que vocês conseguiram apurar no local lá? É, segundo a mãe do rapaz que foi atingido aí pelo pontaço, Ela não conseguiu presenciar a agressão, ela só ouviu a discussão. O pai estava num bar ali próximo na favela da Brás. E ele chegou em casa bêbado, segundo ela, já ameaçava bastante aí a família, inclusive ela. Ele tinha prometido matar ela. E hoje à tarde chegou e começou a discutir, já entrou no quarto com essa faca na mão. Ela só viu quando ela entrou, o rapaz já tinha sido atingido aí no pescoço e estava segurando a faca para não tomar outro golpe. O garoto estava ensaiando para igreja. É, segundo ela, ele iria se converter em breve. De acordo com o relato dela, o rapaz era tranquilo, não tinha, só trabalhava, tinha 27 anos e tinha uma filha de 5 anos. Era... O que o cidadão ali falou para vocês quando foi preso? Ele não conseguiu falar nada, ele está muito embriagado e não conseguiu falar nada. Chegamos, ele estava fumando, só... Nem fugiu do local? Não, nem fugiu, estava sentado nos fundos da casa, fumando. Essa arma foi usada, foi encontrada onde? Essa foi a faca, a mãe tinha pego e guardado. Apresentação agora para o delegado. Positivo, agora vamos entregar ele aí a cargo do delegado plantonista para ele dar andamento na situação. É, o rapaz foi encaminhado pelo SIAT ao hospital e acho que morreu a caminho do hospital, segundo o relato da equipe do SIAT. Lamentável, né? Lamentável. O pai tirando a vida de um filho. Pai matando filho, né? Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.